Não, não, vocês não se enganaram, pessoal. Esta é a mesma emissão encapsulada do pacote vibrador. O que acabaram de ouvir é apenas a intro oficial, feita pela minha amiga Sandra, e por isso mesmo deixo aqui um sentido e apertado bem-aja e um grande beijinho, logicamente, por ela me ter disponibilizado a música e deixado usá-la quando me apetecer. Só que eu sei que haverá muito boa gente que não gosta nada da música, que cada um sabe de si, Deus sabe de todos, por isso mesmo, baseado nos mais altos padrões da democracia e equidade, tentei arranjar uma solução. Ela passa basicamente por eu usar a música quando me apetecer, vocês ouvem e calam, porque sou eu que mando nisto tudo. E já que tenho a fama de não ouvir a opinião dos outros. I feel, for instance, I have the right to do anything I please. But if I do something you don't like, I think you have the right to kill me. So where are you going to find a fairer fucking deal than that? So the next time some asshole says, do I have a right to my opinion? You say, oh yeah, well I have a right to my opinion. And my opinion is you have no right to your opinion. Then shoot the fuck and walk away. Mas afinal de contas, o que é que se faz no podcast do Rumble, né? Primeiro vamos começar por aquela coisa espetacular mesmo, que é informar-vos do que é que se passa no mundo dos videotracinho a jogos. E porquê tanta originalidade para este começo de podcast? Muito simples, MyGamesTV. Porque é que para aqueles senhores que fazem o programa faz tanto sentido que haja um segmento de notícias, pá? Camaradas, da minha exaustiva análise pude concluir uma ou duas coisas. Para além da possibilidade de ouvir a bela voz feminina da Maria, tenho mais pulseiras no braço que os relógios todos que o Pedro Granja consegue usar nos seus braços durante o ano inteiro, e estas, a falar-nos de MMO. Aparentemente as notícias sobre videojogos são coisas que não se encontram facilmente nas internets, por isso faz claramente todo o sentido que acedo às internets para me ouvir a falar de notícias que eu próprio li nas internets. Dá-me licença. O senhor não percebe nada do que está a dizer. Mas eu tenho algum poder ou alguma capacidade de intervenção a ir fazer denúncias para a Procuradoria-Geral da República ou intervir nos processos sem ser chamado? Tem. Quando era menino, eu brincava à beira-mar, olhando o céu. O Bill Gates, apesar de já nascer patrão da Microsoft, continua sempre pronto para mandar umas postas pescadas a microsoftianos. Em declarações à CNET News, ele revelou que a câmera máscara de 6 360 não será apenas para os videojogos dos jogos, mas também para se conectar aos computadores com Windows. O Bill Gates é sacana, vê por isso o Natal uma ferramenta muito útil para o escritor. Mas já cá sei que ele quer meter aquilo no quarto das pequenas boas como o meio, para quando precisar de fazer as videoconferências para os trabalhos da escola. o Bill Gates considerou que por fim o Natal é muito excitante. Dá countazão. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. As vendas no mercado norte-americano serão lançadas na quinta-feira, sendo por isso necessário criar uma notícia que bote para quebrar geral. Como tal e como tem sido a panagem nos últimos anos, nos surge o analista muito cabra da peste, Michael Pachter, a se armar em rei da cocada preta. Segundo esse cara, o estado fraco da economia, um calendário de lançamentos pouco forte e alguma fatiga da galera em relação aos preços das consolas foram as grandes causas para um quarto mês consecutivo de quebra nas vendas. Tá dito daqui, Sérgio Moreno. Depois do lançamento de Dragon Quest IX na sábado passado para Nintendo DS, eis que os números relativos aos seus primeiros dois dias foram revelados. Ai que número do grande! Foda-se! mil cópias! Foda-se! E o número a reter! O que o coloca como o maior lançamento de sempre da franchise. Alguns analistas afirmar que o jogo poderá chegar a 5 milhões de cópias, veja só. Eu guardo-se que a declaração de Michael Pachter, não sei quem é este homem, para a validação da previsão. Chegaram os Maxi Consoleros, esses cabras da peste vindos da Ilha das Cores para delírio do seu fã-clube encabeçado por Chinky Winky, Gypsy, Lala e Poe. Nesse mês, para não variar, eles analisam se a fruta é sã. Caso se verifique, eles ficam embasbacados e se embriagam pela noite dentro, falhando na hora do penalti com esse grande guarda-redes Neno. Nesse mês, dão um kit de Maxi Consolero, composto por um conjunto de autocolantes e quatro pósteres carismáticos. Mas atenção, que aí vem sacanagem! Essa dádiva leva um acréscimo de 1 euro no preço da Magazine. A culpa é, como sempre, do petróleo e dos cafazestes do gangue Simashi, que vendem o petróleo numa carroça de bois ainda a 1,90€. Se não aumentarem 1 euro, a sujeira vai pintar e os capitães do mato prometem botar para quebrar, de chicote no tronco a esses jagunços. Vem ter tua salvação nessa igreja maxiconsoliana, acrescentando apenas uma pequena dízima de 1 euro. Se em 30 dias não ficares satisfeito, continuarás insatisfeito, mas com mais papel no teu WC. Esse programa teve a versão brasileira Herbert e Richard. Autêntico bacalhau gratinado, temos como companhia para a sobremesa da emissão encapsulada do pacote vibrador. O exemplo vivo de que a compreensão está na razão inversa da extensão, o nosso grande Carlos Leituga, também conhecido nas internets por Kamikaze Tutor. Headshot. Eu por acaso fico triste, ainda bem que não tive que pagar pelo Left 4 Dead. Eu vi os vídeos e fiquei triste porque o jogo é tão curto e vão fazer outro jogo e ainda por cima continua curto. Eu fiquei triste mesmo, na passa pela cabeça mesmo. Fiquei triste e desmoralizado e desinstalei o jogo mesmo. Sou daquelas pessoas assim, olha, nasci assim e não percebo. Não consigo perceber. Se fosse a Nintendo a fazer aquilo, o mundo ia abaixo e a Nintendo é uma vaca e sei lá. Não sei, não consigo compreender mesmo. E depois é a Valve e pronto. É. E depois e a Valve, que é aquela. É aquele grande exemplo que todas as companhias deviam seguir e faz esta merda. Monster Kill. Eu experimentei a maioria dos jogos do eSports Resort. E olhei para aquilo. Ok, isto é uma tech demo. Eles vão lançar no finais de 2009 ou em 2010 Pilot Wings e Wave Race, é o que mais parece. Ou é tipo a jogar, a ver os jogos que eles têm para lá, é o que mais parece que vão fazer. Mas olha lá, o... Que ele tens lá uma data de jogos. O Tetris também é uma tech demo, são uns bonequinhos ali a mexer-se e anda para baixo, e o Arkanoid também é uma coisa que é uma bolinha ali a bater nas coisas. A maneira como o tech demo está feito, né? O eSports é um tech demo e um gajo anda ali assim, a espremer aquilo. Ah, ali. Não, o eSports, epá, pelo que eu não tive grande experiência com o anterior, mas este aqui acho que tem mais mini-jogos, aquilo é uma compilação de mini-jogos, vá. Ele tem mais mini-jogos. Tem mais mini-jogos que o anterior e, pá, e há ali uns que são bem divertidos, estão muito mais trabalhados. A cena do ping-pong estava mesmo fixe e o arco e flecha, adorei aquela merda. Achas que eu vou conseguir jogar ping-pong na minha vida? Não vou precisar de uma mesa, não? Achas que ele está tá a sério? Como é que é aquilo? Ele está muito a porrer. Estava lá dois jogos da EA, estava o Tiger Woods e o Smash Phonics, eu nunca me lembro da puta daquele nome, do nome daquele jogo. É aquele jogo. O Slam Kurt Tennis, ou. Yeah, whatever. Estava lá esse de ténis, e eu preferi o ping-pong, porque o ténis, aquela merda, não estava a perceber como é que aquilo funcionava. Às vezes o gajo falhava, bué. Então, e o que é que. Então estava lá. É pá, pronto, né? O que um gajo quer saber é se está lá gageado, como é que foi a festa, né? O álcool ainda te consegue, olha, é assim, ainda te consegues lembrar? Eu até tive medo. Que aquilo, as miúdas que estavam para lá não pareciam assim muito legais em termos de idade. Mas jailbait, de certeza, coisas como deve ser, ok? Vale a pena ir para a prisão? A valia? Já? Yeah. Já? Yeah. Então, that's nomes, right. Nomes, quem é que estava lá, pá? Quem é que estava lá? Nomes? E com caneco. Carolina Patrocínio. Olha, estava lá aí, um ator. Não, se calhar é demais. Nomes. Pá, pessoal de jornalistas estava lá bastante, mas Daniel, assim, nomes de... esse deve estar pelo Cairo. Então, mas o Senhor da Neto não foi. Se não foi o Senhor da Neto, não houve festa. Ah, então, teve lá morangos. Teve lá o pessoal dos morangos, é? Tiveram lá morangos e o que é que mais interessante tu contas, pá? O que é que... O que é que destacas, pá? Que é que se é o bar aberto. Lá? O bar aberto, fuck. Não há nenhuma... Não, olha, é tipo... É realmente a primeira festa mesmo a sério de PR que se vê em Portugal, porque as festas no estrangeiro são todas assim, com bebidas e o caraças. Também e toda a gente fala com Portugal, toda a gente. Né? Também não podes ter muito a tua vitória também é muito grande, né? É assim, yeah, por experiência própria, claro que não posso comparar, mas estou a referir por experiência dos outros, eles próprios a mencionarem que não havia nada assim. Não é preciso pensar muito, nisso, só ver como é que funciona a PR de Microsoft e a Sony. Pois é a tal cena. A Microsoft quase não existe também, a coitada está ali assim, amarrada à máquina de sobrevivência, não se pode contar muito também, não é? E eles também não querem ganhar nenhuma parte do mercado, não estão a competir com ninguém, estão nas calmas, é sempre mais difícil, né? Para festas e essas coisas, depois não podes ligar muito. Por isso, do caraças, é o quê? Tipo, é tipo o Halo 3, que era um system seller que saiu a competir com a PlayStation 3, tipo, não houve nada cá em Portugal. O Halo 3? Nadinho. Sim, não houve nada. Não houve. Tipo, é ridículo. Achas que é ridículo? Porquê? Exprime-te. Eu acho que é ridículo porque por exemplo, fizeram aquela festa de pré-lançamento do Fable 2 e aí Fable 2 é um exclusivo, ok, mas o Halo 3 é exclusivo feito por eles para a consola deles mesmo, com todo o amor, e mesmo para andar à porrada com uma consola. É um jogo que sai em fazer rivalidade a uma consola, a uma consola. Tipo, como é que é possível que não façam uma festarola cá em Portugal sobre isso? Mas essa tua teoria tem um buraco muito grande, ó Carlos, não estás a ver bem as coisas? Em que ano é que saiu o Fable 2? Saiu um ano depois do Halo 3? Ano passado? A questão é que tu também só começaste a ser convidado e a ver coisas sobre a SEGA de Microsoft, é quase a mesma coisa, está tudo falido se não fosse o dinheiro do Windows. Não, mas não é essa a questão, tipo, Eu sei que não fui convidado nem nada, não estou a falar disso, estou a falar em termos de eu como leitor e telespectador não vi absolutamente nada a acontecer. Sim, mas não vi qualquer buraco de lançamento. E continuas com o buraco, porque o que eu estou a dizer é que pois eles nesse ano, depois do lançamento do álbum, eu acho que houve qualquer coisa em relação ao álbum, eu vi na N3, acho que foi. Bom, posso estar enganado, não interessa. O que interessa é que nesse ano, depois do lançamento do álbum, a Microsoft tentou espernear-se um bocado cá em Portugal, até porque a mudança da distribuição, aquela polémica toda, ainda não consegui perceber, porque a senhora não me explicou bem, mas quer dizer, houve alguma movimentação nesse sentido, e o que acontece é que depois do Halo, a Microsoft acordou um bocado e foi aquela coisa do lançamento do XNA, e houve mais algum destaque cá em Portugal, pois exatamente, na imprensa cá em Portugal. O Gears 2, lembro-me perfeitamente. Sim, o Gears 2 lá fizeram. Foi bastante falado, até, não interessa bem. Estou a falar também porque os campeonatos são patrocinados pela Microsoft, né? Mas de qualquer das formas foi um ano em que eles, o ano passado em que eles apostaram bastante, mas agora de repente eles estão assim um bocado a morrer outra vez, por isso não sei. Mas de facto tens razão, não se percebe. Tens razão em relação ao Halo, obviamente, mas pronto, só houve aquela coisa do Fable 2 e não sei o quê, porque aquele final de ano a Microsoft tentou fazer qualquer coisa, mudou a distribuição e tal, mas a Sony passou a incluir as consolas outra vez nas suas superfícies, mas de repente eles estão mortos. Mas pronto, mas há sempre uns panascas que compram as consolas da Microsoft. Um tal Carlos e Tiago compraram essas coisas, não sei se conheces. Olha, não, desculpa ao meu amigo, peço imensa desculpa, mas eu comprei a minha em segunda mão, muito baratuxa. Qual é a sensação de teres caído no engodo de pagar para jogar online, um caixote? Como é que sentes ter que pagar para jogar? É bonito, não é? Eu só paguei um euro até agora. Até agora? E depois quando vais ter que pagar mais? Depois como é que vai ser? Como é que vais não sentir? Não pago. Estás preparado? Não pago, não justifico. Não tenho justificação para pagar. Tipo... Então não jogas online? Então não jogas online? Tenho andado a jogar este mês. E pouco. Portanto, é por isso que não vou justificar jogar online na consola. Então, mas tens a Xbox e não jogas online? Para que é que serve a consola? Vende isso, pá. É por isso que também tenho uma Sega Saturn, e tenho uma DS e tenho uma PlayStation 2. Mas tu imaginas que estás a jogar no Shot mesmo se é online? Yep. A maioria dos jogos que eu tenho são todos single player. Mas tu na contas, tinha que estar aqui o Tiago, porque tu na contas arranjaste essa consola mais barata que uma PlayStation 2 ou o caneco. O Tiago é que tem que responder a essa pergunta, porque ele teve que arretar as notinhas de 100 euros, não foi? O Tiago, Fónix, o Tiago ainda por cima com caralho. Eu acho que ele ainda não comprou mais nenhum jogo, só foi aqueles que vieram com a consola. Mas paga para jogar online ou não? Não, ele não, nunca. Aliás, coitadinho, ele com a net que tem em Torres, jogar online. Ele mal consegue receber fecheiros pelo Messenger, quanto mais jogar online. Então para que é que serve a consola? Para se jogar? Jogar só? Não se mete o online na frase? Se calhar ele... Tenho que falar com o meu Tiago, então, mas o que é isto? Ele não conhece a PlayStation 3? Comprou a Xbox para jogar o quê? Não joga online? Não joga na Xbox? Multikill! E é com uma aposta de pescada assim que tem fim esta péssima amostra de podcast. Pedimos desculpa pelo tempo perdido, mas com a reconfortante certeza de que no futuro podem sempre escolher não ouvir a próxima emissão. Despedimos-nos com amistosa fraternidade. Um abraço, um beijinho e o pensamento da semana. Um bem-aja, camaradas. Acha que se segue uma batalha jurídica depois destas eleições? Olha, eu se não estivesse a falar para a rádio dizia estou-me cagando. Por acaso é para a rádio e televisão portuguesa, mas fica aqui a questão. Não quero desculpar qualquer má palavra.